CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu converso neste momento com o senador Álvaro Dias, ele que já foi governador do estado do Paraná, também começou a carreira bastante cedo, foi deputado federal aqui pelo Paraná. Segundo fontes me disseram, e o senador vai poder me confirmar, também já foi radialista. E eu recebo neste instante aqui na CBN. Bom dia, senador. Oi, bom dia. Um prazer falar com a CBN de Foz do Iguaçu e pronto aí para responder as suas perguntas. Passagem anterior pelo rádio? Sim, faz muito tempo, mas tive uma experiência de rádio ainda quando universitário em Londrina, estudava na UEM. UEL, Universidade de Londres. Na época não era universidade ainda, era faculdade, né? Tínhamos três cursos. Tinha faculdade de filosofia, de odontologia, direito. Depois veio medicina e depois a universidade. E nesse período eu tive uma experiência no rádio. Como é que foi essa passagem? Era musical, conversa? Era como tudo. É que funcionava? tinha que fazer um pouco de tudo, né? Comecei com notícia, mais redator, né? Depois apresentador e depois aí tinha que ser polivalente, né? Notícia, música, programa jovem, né, de música, era disc jockey, portanto, né? E novelas. Na época o rádio teatro era forte em Londrina, na Rádio Atalaia. Tinha um grande elenco, produzia várias novelas de rádio, né, e repassava para Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, né, São Paulo. Naquele período a TV era só à noite, né, então o rádio tinha grande força durante o dia. E tínhamos lá um cast de rádio teatro que ficou bastante conhecido no Brasil. Eu participava também como redator, né, de alguns programas de rádio teatro, especialmente um programa policial que chamava Aconteceu, né, que fazia radiofonização dos crimes, né, e era um programa de grande audiência, chamava Aconteceu. Eu redigia e era o narrador, né, e também acabei sendo redator de uma novela chamada A Mansão do Ódio. Teve sucesso? Foi. No rádio, sim, teve sucesso no rádio. Aliás, todos os programas de rádio teatro naquela época, era só a Rádio Atalaia de Londrina, né, que produzia. Então tinha sucesso, tinha grande audiência. Daí o passo para a política também. Como é que foi a entrada na política, aliás, num período em que tínhamos ainda uma ditadura aqui. Exato, no Brasil, né? É, foi... Eu era estudante... Quando tivemos um evento na universidade, a inauguração de uma biblioteca, e eu acabei sendo o orador, né, do evento, e quando discursava, os políticos começaram a ingressar no local, no ato da inauguração. Era um ano de eleição. E eu olhei os políticos ingressando e acabei fazendo um discurso de contestação, né, de protesto porque a universidade não vinha recebendo o que pretendia do governo estadual. Era uma universidade pública, né, estadual, e o diretor da faculdade era um político, né, da oposição, na época o MDB. E ele me convidou, ele diz: olha, você vai ser meu candidato a vereador daqui 2 anos e tal. Aí eu disse: ah, nem pensar nisso, não tenho... A política não faz parte aí das minhas pretensões, não. Mas aí, 2 anos depois, ele voltou e convidou, e eu acabei sendo candidato a vereador, fui eleito, e aí começou a trajetória. Vereador também, vereador, deputado federal. Deputado estadual, primeiro, né? Eu fiz toda a escada, né? Começou no primeiro degrau como vereador, deputado estadual, deputado federal 2 vezes, senador e governador. Então, depois aí voltei a ser senador, né? E essa passagem pelo Senado Federal, atualmente, temos... bastante questionamentos com relação ao nosso Senado, enfim, questionamentos que partem tanto de governo quanto de oposição, enfim, existe na verdade na sociedade meio que um senso comum contra os parlamentares, as instituições parlamentares. Como é que está estar lá dentro do Senado nessa conjuntura? Na verdade, é um constrangimento grande verificar que há uma inversão de valores, né? Que isso desgasta a instituição. Então, não são as melhores figuras que ocupam as funções mais importantes. E fica a impressão, muitas vezes, que o que se deseja é afrontar a população. É uma espécie de escárnio, né? Então, o presidente do Senado quase foi cassado, né? Por 5 votos não foi cassado há alguns anos. Acaba de ser denunciado pelo Procurador da República, há uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal contra ele. Aí ele é eleito presidente do Senado. Então ele passa a ser a figura mais importante do Senado. Isso não é um acinte, não é, não é um escárnio. A população certamente se desencanta com esse tipo de acontecimento. E vai para a Câmara dos Deputados, é a mesma coisa. Aí vamos para as comissões da Casa, é a mesma coisa. Não são as melhores figuras, nem sempre, há exceções honrosas, não é? Mas nem sempre são as melhores figuras que presidem as comissões. Agora, todos acompanham aí uma polêmica em torno do presidente da Comissão de Direitos Humanos, em função das suas posições anunciadas sobre o negro, sobre a questão da homofobia, enfim, um desgaste desnecessário, né? Fica a impressão que o objetivo é esse. Então é óbvio que há desconforto, nós nos sentimos lá isolados muitas vezes, né? Eu me sinto isolado, na verdade, até em função de uma postura mais contundente, né, em relação à questão ética, né, mais intransigente, né? Então isso vai produzindo um isolamento político, né? Essa é uma realidade, não posso deixar de colocar nesses termos, né? Isso desgasta a instituição, mas nós temos que separar a instituição das pessoas. Nós que estamos lá, somos senadores e deputados, nós somos passageiros, transeuntes, provisórios, somos substituíveis, né? Nós não somos insubstituíveis, nós não somos definitivos lá. A instituição, sim, é permanente, é definitiva, é insubstituível. Essa é a separação que tem que se fazer. Condenar os maus elementos que deformam a instituição, o conceito da instituição, e preservar a instituição, porque ela é essencial, nela estão fincados alicerces básicos aí do Estado de Direito Democrático. É importante para a democracia e, portanto, é muito importante para o país, tem que ser preservada. Estou conversando aqui na CBN com o senador Álvaro Dias, convidado deste fim de semana do programa CBN Entrevista. Nós vamos a uma rápida pausa em função do repórter CBN em rede nacional. Já voltamos com a segunda parte desta conversa aqui nas ondas da CBN Foz. CBN Entrevista. CBN Entrevista, neste sábado eu recebo aqui no estúdio da rádio que toca notícia o senador Álvaro Dias do PSDB, ele que já foi governador aqui do estado do Paraná, nos fez um breve relato de sua carreira política aqui na primeira parte desta conversa. E agora retomando o nosso bate-papo, antes da gente passar a assuntos atuais, eu não posso deixar de voltar num tema bastante importante aqui da nossa vida política, até porque falávamos de democracia, né, Estado de Direito, que foi até um marco na década de 80 aqui no Brasil, que foi a campanha das diretas já. Ali foi uma grande batalha, né? Ah, sim. Muito bem lembrado por você. Foi dia 12 de janeiro de 84, o primeiro grande comício das diretas já em Curitiba, na Boca Maldita. Eu era presidente do PMDB e fui encarregado pelo presidente nacional Ulisses Guimarães de organizar o comício, o primeiro grande comício. E nós mobilizamos o interior, as lideranças do interior, que levaram caravanas a Curitiba, confeccionamos cartazes, faixas, banners, enfim, camisetas, né? E aquela camiseta ficou famosa depois, inclusive surgiu aqui no Paraná. Depois gravamos também comercial para TV, convidamos artistas, as lideranças nacionais. Aí convidei o Osmar Santos, que era locutor esportivo, e ele narrou a corrida de São Silvestre. E vendo a corrida de São Silvestre, eu me lembrei de convidá-lo para apresentar o comício em Curitiba. Osmar Santos, aquele locutor famoso aí da Ripa na Chulipa, Pimba na Gorduchinha, né? Que inclusive é homenageado todas as semanas aqui na CBN com o prêmio Osmar Santos. É verdade, um grande figura, era o maior locutor esportivo do Brasil na época, e ele veio para apresentar o comício, aí me tornei amigo dele, inclusive. Ele passou a ser o locutor das diretas. Depois desse evento de Curitiba, ele me convidou algumas vezes no estúdio com ele em São Paulo, na transmissão de jogos de futebol. Me lembro bem uma decisão, Corinthians e São Paulo. Eu assisti o jogo da cabine de rádio com ele, fazendo ali alguns comentários. E ao final do jogo, São Paulo ganhou, né? O Silas, lá do vestiário, brincou bastante comigo, dizendo: é, você pode mandar lá no Paraná, mas aqui manda o São Paulo. Então são esses lances aí que... Aliás, é uma aproximação interessante, né? Mobilização popular e futebol tem tudo a ver, né? Porque não há mobilização popular maior do que proporciona o futebol nos estádios, especialmente aos domingos, né? Eu que já estou um pouco rodado aí, mas não vi nenhum acontecimento histórico no Brasil com tanta participação popular como a campanha das diretas. Sua passagem pelo governo do Estado, uma experiência para guardar aí para toda a vida? É, sem dúvida, foi o grande momento da nossa trajetória política, foi o governo do Paraná. Um governo que teve êxito de aprovação, porque nós terminamos o governo com 92% de aprovação popular, né? O Datafolha, que sempre foi o instituto de pesquisa mais conceituado e mais respeitado, que fez pesquisas em todo o país para avaliação dos governos, considerou o nosso governo do Paraná o mais popular do país na época. E fizemos grandes investimentos, né? Há uma comparação oficial que demonstra o que foi num período dramático de crise financeira. A inflação era mais de 80% ao mês, agora nós nos assustamos com 4,5% de inflação ao ano, que está prevista para esse ano, né? Naquele tempo era 80% ao mês de inflação, então era impossível planejar para a semana seguinte. Era muito mais complicado governar naquela época do que hoje, em função da estabilização da economia agora, né? Para que tenha uma ideia, nós éramos obrigados a oferecer reajuste salarial aos servidores todos os meses, né? Chamávamos de gatilho, aplicávamos o gatilho mensalmente para corrigir as perdas do salário em função da inflação. Pois bem, naquela época, o investimento do governo do Paraná, em média, por ano, era de 23% da receita. Os últimos governos do Paraná investiram 5%, e o atual não chega a 3% de investimento comparativamente à receita. Então veja que foi um volume de investimentos expressivo, né? E por isso um grande programa de obras. Ainda muitas obras estão aí presentes, porque há placas ainda que não foram derrubadas, né? Que estão aí nas estradas. Isso mostra, foi um governo de grandes obras no Paraná. Isso, claro, que foi gratificante, porque no executivo você se realiza mais, exatamente porque as coisas são visíveis, né? Então, você tem a sensação de estar cumprindo bem o seu dever. No Senado, é como até foi colocado aqui, né, é preciso separar instituição de pessoas, né, até para evitar aquele que se caia num senso comum. E a gente acompanha aqui o noticiário e seu nome várias vezes foi citado, inclusive em prêmios, em condecorações que são concedidas lá pela atuação dos parlamentares. Falando especificamente de ações aqui para a nossa região, até para que possamos contextualizar, né? Temos uma iniciativa, por exemplo, né, que é a questão da Lei de Recuperação Econômica aqui para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, ela precisa ser olhada com mais carinho pelas esferas federais, até pelas próprias características da cidade? É, sem dúvida. Nós temos que adotar políticas compensatórias, né? Em função do que Foz oferece, não só para o país, mas para a humanidade. Eu digo sempre no Senado que Foz do Iguaçu não é responsabilidade apenas do prefeito ou do governo estadual ou do governo federal, é a responsabilidade de todos, do governo municipal, estadual, federal e da humanidade, porque Foz é patrimônio da humanidade. Está aí o Parque Nacional do Iguaçu, as cataratas, Itaipu. E, obviamente, esse patrimônio que pertence à humanidade exigiu renúncia de Foz do Iguaçu, no campo da sua economia. As áreas agricultáveis, elas foram ocupadas. O processo de industrialização é comprometido em função da necessidade da preservação ambiental. Então tem que existir política compensatória. É por essa razão que nós apresentamos um projeto que institui o Fundo de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu. Esse projeto foi aprovado, inclusive, através de uma medida provisória. Foi possível embutir numa medida provisória no Congresso. O Congresso aprovou, mas o presidente Lula vetou. Então nós prosseguimos com outro projeto que foi aprovado pelo Senado e está agora na Câmara dos Deputados, aguardando a designação do relator. Antes de vir para cá, eu procurei saber qual era a situação do projeto. Ele está parado e aguardando a designação do relator. Bem, o que é esse projeto? Esse projeto reserva o direito aos contribuintes do imposto de renda, pessoa jurídica, portanto, as empresas destinarem ao Fundo de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu uma parcela do seu débito com a Receita. Ao invés de pagar a Receita Federal, uma parte é destinada a este Fundo de Recuperação Econômica. E esse fundo pode receber doações internacionais, poderá receber, se constituído, doações internacionais. E ele será gerido não só pela prefeitura, mas por um conselho, né, que seria composto também com a participação das entidades, para deliberar sobre as prioridades, decidir os investimentos, né? Enfim, eu creio que seria uma atração de investimentos extremamente significativa para Foz do Iguaçu se esse projeto fosse aprovado. Qual foi a razão do veto do presidente Lula? Ele disse que nós estávamos distinguindo um município, oferecendo um privilégio a um município. Ou seja, deixou de considerar a característica desse município. Não é um município igual aos outros, né? Nós não podemos legislar desta forma, achando que todos os municípios têm a mesma característica, oferecem a mesma contribuição ao desenvolvimento do país, oferecem a mesma contribuição no que diz respeito à necessidade de preservação ambiental. São questões que devem ser consideradas exatamente para que a legislação compense. É por isso que tem zona franca em algumas localidades, lá Manaus tem uma zona franca. Por quê? É a retribuição ao que o Amazonas oferece, especialmente Manaus oferece, em matéria de preservação ambiental. Lá está a floresta, não é possível transformar todo o solo da Amazônia em solo agricultável, porque há que se preservar, então há uma compensação. É o que nós buscamos para Foz do Iguaçu, nós vamos continuar insistindo nessa briga. Temos em debate em Brasília neste instante, inclusive até acompanhamos no noticiário aqui uma reunião de governadores. Hoje em dia o governo federal ele concentra cada vez mais recursos e isso acaba sacrificando a economia de estados e municípios. O que se pode fazer a respeito até desse pacto federativo nosso? É o grande desafio do momento, né? A rediscussão do pacto federativo. O que ocorre? Desde a Constituição de 88... os estados e municípios passaram a receber novos encargos, novas tarefas. Por exemplo, a saúde. A saúde foi municipalizada. Então, quem arca com as despesas majoritariamente da saúde é o município. E isso ocorreu em várias. A educação, por exemplo, a municipalização do ensino fundamental. Então, a Constituição de 88 passou a repassar aos municípios encargos maiores e não repassou na proporção recursos para atender essas novas demandas. Ao contrário, o governo da União foi adotando a estratégia de, ao invés de criar um imposto, criar contribuição social, que é um imposto com o nome de contribuição social. Então, 56% do total da receita pública do país é composta pelos recursos oriundos das contribuições sociais, 56%. E esses recursos ficam integralmente nos cofres da União. Não há partilha com estados e municípios. Esses recursos não compõem o fundo de participação dos estados e dos municípios. Eu tenho lá um projeto, que é uma proposta de emenda à Constituição, em que as contribuições sociais também seriam contabilizadas na composição do fundo de participação dos municípios. 23% das contribuições sociais seriam destinadas aos municípios. Tivemos uma polêmica recente no Senado Federal também com relação a um empréstimo que foi solicitado aqui pelo governo do Paraná, enfim, um grande debate. No primeiro momento não foi aprovado e depois acabou recebendo esta aprovação. Isso gerou até questionamentos quanto à sintonia entre o governo do estado e os representantes lá em Brasília. Como é que é feito esse enlace justamente de políticas entre o governo do estado e senadores e deputados? Olha, o que ocorreu é que o pedido de empréstimo do Paraná chegou no final do ano. E com ele outros estados, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E os projetos dos outros estados foram aprovados no final do ano. E o do Paraná não foi aprovado, porque houve um requerimento pedindo informações sobre a destinação dos recursos, o que é legítimo. Esses projetos devem ser analisados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Então, voltou à comissão e agora, no início dos trabalhos, eu pedi urgência, e esse pedido de urgência foi aprovado, tanto na comissão quanto no plenário, e nós aprovamos rapidamente o pedido de empréstimo de US$350 milhões ao Paraná. Aliás, é bom falar em dinheiro do Paraná, é bom lembrar que já em dezembro de 2010, depois das eleições, portanto, quando o governador já estava eleito, lá em Brasília eu consegui, como líder do PSDB, dar prioridade a um projeto que, se não fosse aprovado no final do ano, o Paraná teria que desembolsar R$1,7 bilhão a partir de janeiro de 2011. Quando assumiu o novo governador. E esse projeto foi aprovado porque nós nos entendemos com a liderança do governo e fizemos lá uma negociação para aprovar uma medida provisória, exigindo que se votasse o projeto antes da medida provisória. Então deu tempo e o presidente Lula sancionou no final do ano, me parece no dia 29 de dezembro, é que ele sancionou esse projeto. Portanto, essas ações, né, nós podemos desenvolver no Senado a favor do estado e dos municípios. Às vezes as pessoas confundem um pouco qual é a nossa missão, né? Isto nós podemos fazer, e é muito, e é bastante. Por exemplo, um projeto meu que alterou a sistemática de repasse dos recursos do salário e educação aos municípios brasileiros. Os municípios passaram a receber prontamente, antes atrasava de 6 meses, e não havia um critério fixado de repasse para os municípios, ficava por conta do estado. Os recursos vinham para o governo estadual, que depois repassava aos municípios a seu critério. E o meu projeto estabeleceu uma norma. Os recursos chegam diretamente para o município, não passam mais pelo governo do estado, chegam diretamente para o município, chegam, portanto, em dia, sem esse atraso de 6 meses, e o mesmo critério do Fundef, ou seja, é de conformidade com o número de alunos matriculados no ensino fundamental de cada município. Isso aumentou em 120% o repasse para os municípios do Paraná e do Brasil. Estamos praticamente já nos instantes finais aqui da nossa conversa, mas eu não posso deixar de perguntar também a respeito das perspectivas para 2014. Aqui no Paraná, aliás, já se diz que praticamente todo mundo está em campanha já para 2014. Temos ministro em campanha, já articulações políticas pensando na eleição de 2014. Como é que está a sua visão também para este processo que acontecerá no próximo ano? Eu me sinto desconfortável, porque eu acho que é a antecipação do processo eleitoral. Né? Não é bom para o país. Na verdade, quem antecipou primeiro foi o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, que na comemoração dos 10 anos aí de governo fizeram já um lançamento da candidatura da presidente Dilma. Então isso é uma antecipação. Aí veio o meu partido, o PSDB, na esteira e já também lançou um nome de cima para baixo, sem ouvir o partido, né? Então tudo isso vai causando um certo constrangimento. Eu preferia que o país todo ficasse dedicado ao trabalho, né, neste ano de 2013, e deixasse 2014 para 2014. Né? Então, mas isso já está posto, já realmente você tem razão, já no plano nacional são vários nomes, francamente em campanha, né, para presidente, e no Estado também, nomes ao governo, ao Senado. Eu prefiro aguardar um pouco mais para decidir a minha vida de 2014. Né? Acho que ainda alguns meses pela frente aí de trabalho, para depois pensar na eleição de 2014. Temos aqui também perguntas a respeito aqui da agricultura. Agricultura oeste do Estado, um celeiro, né, para o Brasil como um todo. E vivemos exatamente um bom momento na agricultura. Qual a sua visão a respeito da importância desse setor agrícola na economia como um todo? Aliás, nós tivemos um PIB histórico pela sua pequenez, né? 0,9% do PIB do Brasil no ano passado, crescimento econômico pífio. E quem salvou ainda foi a agricultura, né? Se não fosse a agricultura, o PIB seria negativo. Esse ano, o recorde de produção, 180 milhões de toneladas. Então, a importância da agricultura, os próprios números atestam, né, para o país, para a economia do Brasil. E nós vamos viver, talvez, neste ano, a maior asfixia logística da agricultura. Nós teremos as maiores filas nos portos, né? Os portos estão sucateados e nós temos dificuldade de transporte. Boa parte da produção está muito distante dos portos, né? A produção tem que ser transportada por veículos, por caminhões, em péssimas estradas, inclusive. Então você chega de lá do Mato Grosso até o Porto Paranaguá, 2.300 quilômetros. Aí a fila aqui está tão grande que o caminhoneiro prefere caminhar mais 1.100 quilômetros até um porto do Rio Grande do Sul para pegar uma fila menor. Então imagina o custo disso, né? O custo do frete. Um navio parado paga 30 mil dólares por dia. Paga-se 30 mil dólares por dia de multa de um navio parado. E quem paga essa conta? É claro que é a agricultura, que exporta o produto, né? Então, nós temos uma agricultura competente. O Oeste do Paraná é a maior demonstração da competência da nossa agricultura, mas nós perdemos muito no momento de exportar os nossos produtos, em razão do custo, que o chamado custo Brasil, né, que é agravado com a ausência de investimentos em infraestrutura e principalmente com a ausência de modernização dos nossos portos. E depois a política imposta pelas grandes nações, que é uma política do egoísmo, né, que estabelece barreiras alfandegárias, que transforma uma competição desigual entre os produtores brasileiros e os produtores de outros grandes países. Aqui na fronteira nós temos, especificamente quanto a gargalos de infraestrutura, o pedido de construção de uma segunda ponte entre Brasil e Paraguai, pedido, aliás, que está no papel desde 1992 e esfriou agora em função das relações aí entre Brasil e Paraguai após o processo que levou à substituição do presidente Fernando Lugo. Agora, em abril, teremos eleições no Paraguai. Como é que o senhor vê toda essa movimentação política e diplomática? Olha, o Brasil tem errado muito em matéria de política diplomática, errou bastante em relação ao Paraguai, cometeu uma gravíssima injustiça. O Paraguai foi expulso do Mercosul, né? Houve um golpe. Aqueles que afirmaram que o impeachment no Paraguai foi um golpe, na verdade, o golpe foi contra o Paraguai no Mercosul, né, que foi retirado a forceps, ou seja, a força, por imposição de outros países aí relacionados ideologicamente, com a Venezuela, a Argentina e o governo brasileiro. Um grave equívoco. Nós, dessa forma, não respeitamos a soberania paraguaia. A questão interna do Paraguai compete ao Paraguai. Nós não deveríamos nos imiscuir nisso. Agora, essa questão da ponte é promessa de muito tempo, né? E nesta situação de relação diplomática conflituosa, certamente jamais nós teremos avanço, não é? Para finalizar nossa entrevista, o que o eleitor iguaçuense, o cidadão iguaçuense, cidadão aqui do oeste do estado, pode esperar da atuação do senador Álvaro Dias nestes 2 anos de mandato? Eu vou continuar com a bandeira da ética ou do combate à corrupção como prioridade. Eu sei que alguns dizem que eu atuo exageradamente nesse campo, né, de combater a corrupção, falo muito em instalar CPI, denunciar a corrupção, protocolar representação no Ministério Público, Mas eu creio que esta é a principal tarefa. Afinal, o Brasil perde 70 bilhões. Os números são variados, né? Mas seguramente 70 bilhões de dólares é um prejuízo anual indicado pela Transparência Internacional, que é uma ONG que tem sede na Alemanha. Eu considero impossível avaliar o quanto o Brasil perde com a corrupção. É corrupção demais. Roubam demais. Um exemplo. Recentemente, eu fui ao Procurador-Geral da República e protocolei uma representação pedindo a apuração de responsabilidade para rigorosa punição nos responsáveis pelo negócio daquela usina, aquela refinaria de Pasadena, no Texas. Vou dar só esse exemplo, senão vai o dia inteiro aqui. Um grupo belga comprou essa refinaria por 42 milhões de dólares em 2005. Em 2006, ano eleitoral, a Petrobras comprou por 1 bilhão 180 milhões de dólares. Portanto, houve um prejuízo de mais de 1 bilhão de dólares. Hoje ela não consegue vender por 40, porque é uma refinaria superada, inclusive. Então não há nenhuma justificativa técnica ou econômica para essa aquisição da Petrobras. O que houve aí foi interesse escuso, enriquecimento ilícito de pessoas. São ladrões, não tem outro nome. São ladrões da República. Isso é um assalto ao dinheiro público. Então, como eu não vou ter como prioridade isso? Conversei aqui na CBN com o senador Álvaro Dias, do PSDB. Senador, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Olha, muito obrigado pela oportunidade, né, de conversar. Eu acho muito bom ter. Uma das angústias nossas sempre, né, é de pensar que a população não tem ideia do esforço que nós fazemos para corresponder à expectativa de quem vota na gente, né? Então essa é uma angústia pessoal. Será que o povo está sabendo o que eu estou fazendo aqui, o trabalho que eu estou desenvolvendo, o esforço e tal? Então quando a gente tem essa oportunidade, é uma alegria para nós de poder conversar com os ouvintes por seu intermédio. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E este programa estará postado na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. Nós vamos a mais uma atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos com nossa programação aqui na Rádio Que Toca Notícia na Terra das Cataratas. CBN Entrevista.